Thank you.

Cosmic Girl, ainda Billy Myers, Kiss the Rain, Barbara Tucker, I Wanna Dance with Somebody, T-Mobile, Assim Me Gusta Me, e começamos o programa com Pet Shop Boys, Left Mom Devices. Esse foi o primeiro bloco do Flash House de hoje. Não saia daí, tem muito mais, hein? Você está ouvindo Flash House. Todos os sábados, às 22 horas. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas. Na Rio Sul Rádio. 6h39. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House vai começar com E-Type. É, não se iluda com aquela dançarina que fica fazendo mímica ali no palco junto com o rapper. Não, não, não, não. Aquilo ali é só uma encenação. A voz real da música, né, é de uma mulher chamada Nana Hedin. Acontecia muito isso nos anos 90, tá? Mas a música é muito legal, aliás, merecidamente legal, porque a voz da Nana Hedin é muito show. Então confere aí This Is The Way no segundo bloco do Flash House. This is the shape of things to come.

AC/DC no Flash House. Quem diria, hein? Thunderstruck. A versão chamada Mr. Peculiar Remix. Tá explicado, né? Ainda Ian Vandal com Will I. Let's Go Something, Astro Line, Close My Eyes. Olha a bateção de estaca que foi isso. Maná, Vivir Sin Air. Vivir Sin Aire. Na língua dele, não é? Começamos o segundo bloco com This Is The Way. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado do programa, assim como eu gosto de fazer, tá? Em todos os sábados, a partir das 18 horas, aqui na Rio Sul Rádio, tem o Flash House pra vocês se preparando pra balada, pra vocês se pré-aquecendo e por aí vai. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e doze. Eu realço o seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim. Seja bem-vindo. Boa noite. Look me in the eye if you try. looking brand new overnight. I caught you looking too, but you didn't look twice. You look happy.